começar? Então vamos lá, peraí. Alô, por favor, se estão ouvindo, avisem pelo chat. Então, vamos lá. Boa noite a todos, sejam bem-vindos. Antes de tudo, eu queria dar um aviso aqui. Qualquer dúvida ou dificuldade técnica deve ser direcionada ao suporte técnico no próprio site do seminário. O botão laranja ajuda. A nossa equipe irá atendê-lo somente por esta via e em aproximadamente 24 horas, tá bom? Estão avisados. Muito bem, hoje eu queria lembrar aqui É um tópico que eu já mencionei, sobretudo nos posts do Facebook, mas que não custa retornar ao assunto, porque é de fundamental importância histórica para todas as nossas vidas. Quando eu comecei a fazer os meus planos de mudar o rumo da história cultural brasileira, nos anos 80, a minha primeira ideia foi perceber assim, o domínio absoluto que uma certa elite de intelectuais comunistas e pró-comunistas exercia sobre o Brasil, fazia já 40 anos naquela época, né? E cobrar dessas pessoas alguns dos deveres elementares da vida intelectual que eles tinham esquecido por completo. Quer dizer, a dominação era tão incontestada e o prestígio era uma coisa que estava tão bem estabelecido que ninguém os desafiava. As pessoas passaram a vida inteira só sendo elogiadas, nunca foram criticadas, nunca ninguém cobrou nada. Tudo que eles diziam era maravilhoso, eram todas pessoas maravilhosas, iam trocando beijinhos, né? E tinham os melhores empregos, tinham todo o espaço que quisesse na mídia para dizer qualquer besteira, né? Nunca tinham que enfrentar uma discussão, um debate, coisa nenhuma, né? Eu falei, bom, então nós temos que cortar essa cabeça, porque isso é tudo um bando de vigaristas, sem exageros, né? Era vigarice mesmo, quer dizer, é enganação total. Mas, evidentemente, eu peguei os intelectuais que tinham maior destaque no ambiente público, não é isso? Ou seja, aqueles que apareciam na mídia e que dominavam o ambiente. Era, digamos, sei lá, umas 200 pessoas, não mais do que isso, está certo? E a operação que eu fiz ali foi, de fato, muito bem sucedida. Quer dizer, todos aqueles prestígios acabaram, assim, do dia para a noite, sem muita dificuldade. Por quê? Eles não foram capazes de enfrentar o desafio, não foram capazes de enfrentar um debate sério comigo. Apenas reclamaram, xingaram, né? Bateram pezinho, né? Outros se faziam de saindo que nem o Chapolin Colorado, batendo pezinho, já gentalha, gentalha. Né? Em suma, fizeram um papel ridículo e acabaram se dando muito mal. E graças a isso foi aberto espaço para que outras pessoas pudessem dizer outras coisas. Foi daí que apareceram, então, pensadores liberais, conservadores, cristãos, evangélicos, etc., que começaram a ter algum espaço. Sobretudo, aproveitando-se do quê? Da internet. Porque não pode esquecer que naquela época eles dominavam até a internet. Nem na internet havia espaço para outras coisas. Mas eu lembro assim que, durante algum tempo, só quem contestava essa gente era eu, não tinha mais ninguém. Né? Tinha, claro, que pessoas que reclamavam, mas não capazes de fazer uma crítica aprofundada. Quer dizer, você está achando que uma coisa é ruim, não quer dizer que você está compreendendo essa coisa. Né? Então, aquela geração de intelectuais comunistas foi, de fato, derrubada, desmoralizada e abriu espaço para outras pessoas. Porém, isto era somente o andar superior da hegemonia comunista. Era só a parte mais visível. Não é isso? Por baixo dela havia uma outra camada, muito mais extensa, que não aparecia na mídia, ou aparecia muito menos, mas que dominava o quê? Os ambientes universitários. Eles não falavam para o público em geral, eles falavam cada um para os seus aluninhos dentro das universidades, sem que ninguém em volta soubesse de coisa nenhuma. E era evidente que, para que aquele meu trabalho chegasse a exercer todo o efeito benéfico que eu havia planejado, que ele tivesse sido continuado, né, cortando a cabeça desse segundo escalão depois. Coisa que eu não podia fazer pessoalmente. Primeiro, porque eu não conhecia essas pessoas. Eles não estavam ao meu alcance, eles não eram figuras públicas, eles estavam dentro das universidades, estavam lá dominando, por exemplo, a distribuição de verbas, né, isso, distribuindo, fiscalizando a apresentação de trabalhos universitários, né, aprovando e desaprovando o que bem entendesse. Nunca foram desafiados também. E exerciam a dominação terrível sobre os seus alunos. Né? Então eu esperava que, uma vez que eu peguei o primeiro escalão, que os leitores e alunos que foram beneficiados por isso fizessem a parte seguinte do trabalho. Ou seja, já que eu limpei o ambiente público, limpe agora o ambiente universitário. Não é isso? Só que ninguém fez isso. Mas, literalmente ninguém. Né? A partir da hora em que se abriu espaço para ideias liberais e conservadoras na grande mídia, tá certo? E nos debates parlamentares, todo mundo que foi beneficiado por isso, toda a juventude que pôde ter acesso agora ao debate público, só pensou numa coisa: política eleitoral. Todos começaram a se candidatar, deputado, senador, vereador, etc., etc., e elegeram um presidente. Ora, eu não tinha pensado em criar um movimento político. Então, eu estou começando a criar um movimento cultural, isso aí talvez vire um movimento político ao longo de várias décadas. Tá certo? Inclusive, eu publiquei no Facebook a listinha das etapas que geralmente esses movimentos seguiam. A primeira é criar uma intelectualidade, tá certo? E prosseguir o debate interno da intelectualidade durante algum tempo. Isso eu dei como exemplo, por exemplo, se vocês leem os livros de Dostoiévski, vocês vão ver, a partir do ano 1850, mais ou menos, né, os intelectuais russos discutindo dia e noite a mentalidade revolucionária, até que em 1917 aparece a revolução. Não é isso? Do mesmo modo, nos Estados Unidos, você vê que o movimento conservador aparece na década de 30 com Albert J. Nock, no livro Nosso Inimigo, o Estado, E ele leva 40 anos para fazer o seu primeiro presidente, que vem com o Ronald Reagan, né? Então, há uma série de etapas que não podem ser trocadas, porque faz parte da lógica da coisa. Mas no Brasil, o pessoal partiu, vamos dizer, da etapa 1, que era o início da formação da intelectualidade, já para a etapa 10, que é eleger um presidente e tomar o poder. São loucos. Né? Quer dizer, isso é uma ambição doida, quer dizer, é uma pressa, usar a expressão do Nietzsche, pressa obscena, tá certo? Então, a hora que botaram o Bolsonaro na presidência, estavam realizados e acharam, agora sim, agora vai. Claro que não vai, gente. Né? Quer dizer, vocês acham que um sujeito eleito, ou mesmo 100 pessoas eleitas, vocês acham que os políticos eleitos dominam o país dessa maneira? Não. Eu mesmo expliquei várias vezes, falei, olha, citei como exemplo, né, o livro do Wright Mills, A Elite do Poder, com a belíssima pesquisa que ele fez nos anos 60, perguntando assim, quem manda nesse país, nos Estados Unidos? Né? E ele ia vendo como os círculos do poder se estendiam desde as esferas mais públicas e visíveis, que são, né, a política, a grande mídia, etc., etc., até as amantes dos políticos, meu Deus do céu, até os mega empresários, as amantes dos mega empresários, é um negócio imenso, né? Ou seja, a elite é uma rede. Eu falo, bom, se você quer mudar o destino de um país, você tem que mudar a composição da sua elite, obviamente. Você tem que substituir uma elite por outra melhorzinha, senão não adianta nada. Mas essa obsessão da política eleitoral fez com que a segunda, terceira, quarta e quinta etapa do trabalho não fossem realizadas. Não foram realizadas não, e até agora o pessoal continua não realizando. Né? E eles se, vamos dizer, se espantam de que o governante eleito não faça o que ele prometeu fazer. Eu digo muito bem, mas ele não tem capacidade de fazer, ele não tem o poder de fazer. Ninguém tem. Quer dizer, um governante eleito, ele não tem um poder sobre a sociedade, isso é importante. Ele tem um poder só sobre parte do establishment. Né? É só isto, mais nada. Está entendendo? Quer dizer, para você ter um poder sobre a sociedade, é necessário uma camada intelectual vastíssima que ocupe todos os espaços. Então, existe um site que chama academia.edu e eu recebo todas as pesquisas deles sobre trabalhos universitários que citem o meu nome. Né? Tem lá uns 1.500, mais ou menos. A quase totalidade deles é feita por comunistas, que usam assim, os conceitos comunistas mais grosseiros e mais estúpidos, tá certo? Para dizer assim, Olavo é o doutrinário do governo Bolsonaro. Não é isso? E é assim, é a extrema-direita, só faz fake news, é o, como é que, gabinete do ódio. Assim, gente, quer dizer, é o vocabulário da mídia popular mais tosca e mais torpe, que é usada em trabalhos universitários, né, que são vendidos como se fosse coisa de ciência. Quer dizer, é claro que isso é um estelionato. Né? Então, você acha, por exemplo, que fake news é um conceito científico, descritivo? Claro que não. Você acha que assim, teoria da conspiração, né, é um conceito científico? Tem cara que assim, é torpe ao ponto de dizer que falar de marxismo cultural é teoria da conspiração. Quer dizer, quando ele mesmo está exercendo o marxismo cultural, naquele momento, quer dizer, usar o aparato cultural como meio de imposição de uma hegemonia ideológica que sustenta o poder, é isso que o cara está fazendo, isso é a definição do marxismo cultural. O cara está fazendo isso naquele momento e ele diz que o marxismo cultural não existe. Né? Ou seja, ele não sabe onde está, ou ele não quer que ninguém saiba. E isso é normal. Escuta, enquanto essa gente dominar a universidade, não haverá nenhuma esperança de dias melhores para o Brasil, porque a elite universitária domina a formação da elite política. Alguém duvida? É? Da onde sai a classe política? Sai das universidades, porra. O sujeito é líder universitário hoje, dali 20 anos ele é senador, governador de estado, ministro do Supremo, etc., etc. É assim que se faz, porra. Ou seja, o trabalho dentro das universidades não chegou sequer a ser planejado. Eu esperava que o pessoal entendesse isso. Falou, olha, eu só dei um sinal do que se pode fazer. Eu mostrei como se faz. Então agora façam. Né? Ninguém fez. Por quê? Porque o pessoal estudante universitário tem medo dos seus professores. Ou seja, a própria omissão do pessoal conservador liberal mostra até que ponto vai o domínio, né, hegemônico exercido pelos comunistas dentro da universidade. O pessoal tem medo. O professor não vai me passar de ano, né? Ele não vai aprovar meu trabalho. E pronto, então com ele eu não mexo. Eu combato o comunismo no, como é que se diz, no Senado. Né? Me elejo deputado. Né? Ou então faço um blog através da internet. Falo, gente, vou dizer uma coisa, esse negócio não funciona. O pessoal confia muito em internet. Não, funciona. O que funciona é um negócio muito antigo que se chama livro. Você tem que ocupar espaço, não é na internet, é nas prateleiras das livrarias. Quem domina as prateleiras da livraria domina o país. Ou seja, você tem que ter uma produção intelectual impressa, vendida em livraria, gente. Ora, saíram alguns livros conservadores, mas só polêmica jornalística, não são livros científicos, não são livros de peso intelectual. Então, assim, vocês não ocuparam espaço, vocês estão deixando os mesmos caras de antes continuar ocupando espaço e mandando e fazendo o que querem, assim, a torto e direito. Está entendendo? Então, não dá suporte. Se não tem uma classe intelectual dando suporte, né, a um governante eleito, esse governante eleito não vai fazer nada. Em primeiro lugar, ele não se sente pressionado. Por quê? O Bolsonaro, aonde ele vai, o povão o adora. O Bolsonaro simbolizou e simboliza tudo o que se opõe, vamos dizer, à corrupção comum no larápia. É bom que haja um símbolo, mas é só um símbolo, ele não é mais nada. Né? Seria... No tempo do Lula, eu já dizia que era um grande erro considerar o Lula um líder. O Lula nunca foi um líder, ele foi um símbolo. Ou seja, ele incorpora na sua pessoa certas ideias que dominam o ambiente social. E ele, como símbolo, ele é amado por quem ama essas ideias, por quem ama essas propostas. O Bolsonaro é a mesma coisa, o Bolsonaro não é um líder. Né? Ele é um símbolo. E, na verdade, se você pensar, esse movimento conservador, o movimento bolsonarista não tem líder, só tem o símbolo. Líder é quem tem as ideias e as impõe. Eu sou um líder? Não. Porque eu tenho as ideias, mas eu não as imponho. Eu estou, no máximo, sugerindo. Eu posso ser um líder intelectual, isso sim. Ou seja, eu posso formar um movimento cultural, mas formar um movimento político, formar uma militância é uma coisa completamente diferente. Não tem nada a ver com o que eu estou fazendo. O pessoal confunde de propósito, para dar a impressão de que vocês são uma espécie de gabinete do ódio, vocês são a militância. Quando, evidentemente não são. Eu digo, a militância conservadora bolsonarista não existe. Existe uma massa conservadora bolsonarista. Né? E existem os políticos conservadores bolsonaristas. Militância não tem. Por quê? A formação da militância é posterior à formação da intelectualidade. Para se formar uma militância, é preciso que haja algumas décadas de discussão entre intelectuais. Vocês façam uma aposta, vocês pegam alguma ideia que esteja circulando sob a forma de, vamos dizer, projeto de lei, né, ou proposta política, e vocês vão averiguar que elas sempre surgiram de discussões internas entre intelectuais. E se você quer saber o que vai haver na política amanhã, você tem que ver o que os intelectuais universitários e outros do mesmo nível estão discutindo hoje. Por exemplo, quando eu escrevi que em breve haveria um vasto movimento em favor da pedofilia no mundo inteiro, da onde eu tirei isso? Eu li as discussões entre intelectuais universitários que diziam isso, em 1970 diziam isso. Então, por exemplo, quando saiu o livro do líder gaysista francês, que seja o nome dele, o livro L'Enfant au Masculin, A Criança no Masculino, é uma apologia aberta da legalização da pedofilia, e logo em seguida houve um movimento de intelectuais franceses para tirar da cadeia um condenado por pedofilia. Isso eu falei, mas é claro que isso vai virar proposta política, proposta de projeto de lei amanhã ou depois. É lógico que é sempre assim. Bicho, quem tem as ideias na sociedade são os intelectuais, pô, não são os políticos. Quando vocês vão entender? Não são os políticos, não são os empresários, não são os banqueiros, não são os generais, são os intelectuais. É? Então, tudo o que circula na sociedade saiu da cabeça de algum intelectual. Não é isso? Só que leva de 30 a 40 anos para que aquilo que está em discussão entre os intelectuais se torne objeto de discussão pública e vire um movimento político. Então, é claro que se você quer fazer um trabalho em profundidade, quer mudar profundamente o curso das coisas, você tem que começar por atuar entre os intelectuais, ou, se possível, contra eles, se preciso, contra eles, e criar uma outra intelectualidade melhor que ocupe o lugar deles. Aí sim você mudou o curso das coisas, senão você mudou só a aparência imediata. Elegemos um presidente, ou seja, botamos o nosso símbolo lá em cima. Bicho, o nosso símbolo, você acha que ele é um intelectual? Você acha que o Bolsonaro tem todas as ideias na cabeça? É? Você acha que ele é um gênio da ciência política? Claro que não. É? Ele simplesmente pegou duas ou três ideias que estavam em circulação e decidiu encarná-las, e ele encarna até que encarna bem, tá certo? Mas ele tem a capacidade, ele sozinho, analisar o que está acontecendo, analisar a composição do poder e as forças que estão em atuação? Claro que não tem, gente. É? Então ele será levado para onde a força dominante o empurre. É? Para a força dominante ser o bolsonarismo, precisaria que essa força dominasse o quê? O meio intelectual, sobretudo universitário. Aí sim. Aí seriam as ideias desse pessoal, influenciariam os políticos e o presidente da República e assim por diante, e o empresariado, inclusive os generais. Mas olha, o pessoal liberal e conservador no Brasil sempre foi antimilitar. Então, no tempo que tinha o Fórum da Liberdade no Rio Grande do Sul, eu insistia com eles: vocês têm que fazer a cabeça dos militares. Porque enquanto vocês estão aqui discutindo ideias liberais, falando de Ludwig von Mises, etc., o pessoal comunista, tá certo? Sobretudo a partir do seu quartinho de Moraes, que tem um departamento no Unicamp só para estudar isso, o quartinho de Moraes é autor de um livro em 3 volumes, A Esquerda Militar no Brasil. Ele é um estudioso profundo, né, da mente militar brasileira. Estão lá fazendo a cabeça de milico dia e noite, dominando, por exemplo, a Escola Superior de Guerra. E daí sobe no palanque o presidente do Instituto Liberal, o professor Og Leme, e prega o quê? A extinção das Forças Armadas. Eu ouvi aquilo e eu disse a famosa, né, palavra que tudo explica: fudeu. Ou seja, eles não vão fazer nada para educar os militares serão educados pelos comunistas. E você acha que milico tem capacidade para resistir a conversa comunista? Claro que não. Só se eles fossem o quê? Intelectuais, eles não são. Claro que no meio da milicada pode ter um ou dois intelectuais. Eu mesmo citei o general Sérgio Coutinho, né? Escreveu lá o livro sobre o Gramsci e morreu amargurado porque os colegas dele nem prestavam atenção nisso. Então, por exemplo, se você pegar os nossos generais todos, eu digo, olha, que general tem alguma ideia do que seja marxismo? Se um ou dois tiveram, mas é muita coisa. Não tem. É? Eles têm uma ideia vaga do que é esquerdismo. Não é isso? Agora, quando saiu, por exemplo, o livro do Mauro Abranches, 1964, O Elo Perdido, eu achei assim, esse livro é muito chato, porque é feito de detalhes de história de milhares de personagens de segunda ordem. Mas é um livro fundamental, porque ele mostra o quê? A KGB dominava o cenário intelectual e político brasileiro no tempo de João Goulart. Dominava. Não é brincadeira, gente. A KGB foi a maior organização de qualquer tipo que já existiu no mundo. O parlamento soviético não tinha controle sobre a KGB. A KGB mandava no parlamento soviético. É? Mandava nas Forças Armadas Soviéticas, mandava no movimento editorial soviético, mandava na mídia soviética, mandava no sistema de ensino soviético, mandava em tudo. Então, por exemplo, quando o pessoal compara assim, CIA e KGB, só de falar isso, você já sabe que eu estou falando com analfabeto. É? Porque, em primeiro lugar, a CIA é um departamento de inteligência criado pelo governo americano para atuar no exterior. A CIA atua no exterior. Quem atua interna é o FBI. Então, até a guerra, Segunda Guerra, os Estados Unidos não tinham um órgão de inteligência para atuar no exterior. Não tinham. Na guerra, a KGB já mandava na União Soviética fazia 20 ou 30 anos. Então, a KGB já era um monstro quando criaram a CIA só para atuar no exterior. Agora, você imagina assim, a investigação de espionagem no exterior compara com as mil e uma tarefas da KGB. Então, assim, CIA e KGB não dá para comparar, gente. É? Mas se você quiser um exemplo, você pega livros sobre a ofensiva cultural soviética, que já existem desde os anos 30, e mostra a imensidão daquilo. Depois da guerra, nos anos 50, a CIA promoveu um congressinho num hotel Waldorf Astoria, né, contra a intervenção comunista na vida cultural. Um congressinho. Esse congressinho é denunciado até hoje como uma atividade importantíssima do imperialismo americano contra a liberdade intelectual. Até hoje. Saiu no Brasil, traduzido no português do Brasil. Esqueci o nome da autora. Escuta, mas quando a CIA inventou este congresso, que foi, se bem me lembro, em Viena, né, a KGB já tinha feito 100 ou 200 desses. A KGB tinha todo o sistema de propagação de ideias que dominava o cinema, o teatro, a mídia inteira, criado pelo Willy Munzenberg. Né? Você está entendendo? Quer dizer, a CIA faz um congressinho para reagir, vamos dizer, a um movimento que já domina tudo na esfera dos debates públicos desde 20 anos antes. Agora, vê se tem na tal da ABIN, Agência Brasileira de Inteligência, eu acho que é a Agência Brasileira de Imundice, isso que é, né, que saiba dessas coisas, que tenha estudado. Não tem. Primeiro, se você vai estudar o comunismo sem você entender o marxismo, você não vai entender nada. E para estudar marxismo, você tem que ter estudado Hegel e o movimento inteiro, movimento revolucionário inteiro. Daí você entende o que é. Né? Eu estou lendo agora com absoluto fascínio a biografia do Karl Marx por Robert Payne. A biografia é uma maravilha. Mas eu fico impressionado com o nível das pessoas na época. Né? Se você pega lá os caras que rodeavam ali o Karl Marx, né? Você pega o Bakunin, você pega o Heinrich Heine, que era o maior poeta alemão, né? Você pega a mulher do Karl Marx, tá? Meu Deus, aquilo era uma elite intelectual fantástica. Como é que eles caíram na conversa do Marx? Bom, Bakunin não caiu. Bakunin sempre disse, esse Marx é espião da polícia. É? Heinrich Heine, que no começo era amigo do Karl Marx, né, se afastou dele, lembrando a história que aparece no livro de Daniel, né, de um rei que se achava poderoso, era Deus na terra, e que acabou comendo grama no chão. Isso foi assim que Heine descreveu Karl Marx: vai acabar comendo grama no chão. Se você estuda a vida de Karl Marx, você vê o seguinte: Karl Marx nunca foi capaz de compreender a sua própria situação na sociedade. Ele toda hora estava prevendo movimentos revolucionários que iam derrubar tudo e botar ele no topo. Isso nunca aconteceu. É a mesma coisa que dizer, ele não sabia onde estava. O capitalismo do qual ele falava era como uma visão que passava diante dos olhos dele. Não era o mundo onde ele fisicamente estava. O mundo físico, onde ele existia, para ele não existia absolutamente. Ele não enxergava. Ora, eu tenho alguma prática disso. Eu começo a analisar qualquer coisa na sociedade a partir da minha posição na sociedade. Eu sei onde eu estou e sei o que estou fazendo. E por isso eu entendo o que os outros estão fazendo e no que vai dar. Ou seja, todo sociólogo tem que ser sociólogo de si mesmo, em primeiro lugar. Se você pegasse lá, sei lá, o Wright Mills, você escreveu aí a estrutura inteira do poder. Onde está você? Ele sabe onde ele está. Wright Mills era um sociólogo de verdade, é? Embora fosse esquerdista pra caramba, era um sociólogo de verdade. Ele sabia onde ele estava. É? Os grandes cientistas sociais, cientistas políticos, todos eles partiam da compreensão da sua posição na sociedade e daí compreender a posição dos outros. Ora, se para você desenhar uma cena, você desenha de onde? De onde você está. Quer dizer, você olha e mede, né? Agora, para eu desenhar desde uma outra posição, quer dizer, eu vou desenhar não o que eu estou vendo, mas o que eu acho que o outro está vendo. Bom, é um trabalho de imaginação, mas tem que ser baseado no primeiro. Eu posso entender o que o outro está vendo, porque eu sei o que eu estou vendo, e sei onde ele está dentro do quadro que eu estou vendo. E por isso eu posso fazer isso. Se eu não tiver visão do meu quadro, eu não tenho de quadro nenhum. Ora, quando você vê as análises que Karl Marx fazia do que ele achava que estava acontecendo e do que ele achava que ia acontecer, é um negócio 100% errado, 100% louco. Ele não acertava uma. Você entende por que Karl Marx passou a vida falando do capital e nunca tinha dinheiro? Karl Marx nunca trabalhou. A primeira vez que ele viu um proletário, sabe quem era? Foi a empregada que a sogra dele, a baronesa, né? Baronesa von Westphalen, que era a mãe da esposa dele, a Jenny, mandou uma empregadinha para trabalhar com ele. A empregadinha chamava-se Helene. O que ele fez? Comeu a Helene. Então não se pode dizer que ele não conheceu, conheceu o proletariado no sentido bíblico do negócio, está entendendo? E teve um filhinho com ela e nunca deixou o filhinho nem entrar na casa, o filhinho vivia no porão. Esse negócio de proletário fede, está entendendo? Então, a primeira. Mas depois disso, ele só foi ter alguma convivência com o pessoal da classe trabalhadora, quando, mais de 10 anos depois disso, ele conheceu um pessoal que chamava Liga dos Justos. E era um revolucionário de verdade, né? Só que é o seguinte: nenhum deles era um proletário, eles eram artesãos. Nunca trabalharam para o capitalista, então não eram proletários. Isso foi toda a experiência. Depois o Karl Marx soube alguma coisa do proletário quando ele foi visitar junto com o Engels era um capitalista, foi visitar uma fábrica que era do pai do Engels. Daí ele viu os proletários. Então, falando, este mundo que o Karl Marx descreve não é o mundo capitalista real. É uma visão que ele teve. Um capitalismo que apareceu na imaginação dele. Está entendendo? E que tem um certo poder de convencimento precisamente por causa disso. É como se fosse uma peça de teatro. Não é um trabalho científico, é um trabalho dramático. Está entendendo? Ora, a primeira coisa que ele fez, o primeiro procedimento de Karl Marx, foi exatamente igual ao procedimento de um dramaturgo ou de um romancista. Ele isola tudo que não interessa para o drama que ele quer contar e ele conta tudo centrado no tema daquele drama. Então, por exemplo, se você buscar assim, você pega lá no Macbeth, né? Vamos dizer, qual era o drama médico do Macbeth ou da mulher do Macbeth? Não tem. Então são pessoas que não tinham existência fisiológica, só tinham existência dramática. Estão entendendo? Quer dizer, faz a abstração do que não interessa para a história e concentra no que interessa na história. É assim que se faz. E é por isso que a história parece verossímil. Porque tem a concentração nos aspectos centrais. Os demais foi abstraído. Porque se você começar a botar detalhes extras, o negócio fica chato e ninguém acompanha mais a história. Está entendendo? O que Karl Marx fez? É? Aboliu todos os detalhes que não interessavam. O seu drama era o drama econômico entre o proletariado e a burguesia. Era só isso que interessava. O resto vai para as cofias. O resto só aparece quando é traduzível nestes termos. Por exemplo, quando Karl Marx escreve sobre os judeus, ele só vê o judeu nesse aspecto. O judeu é um desgraçado, um capitalista que está estragando tudo. É isso que ele escreve. Aliás, cá entre nós, se você lê o livro A Questão Judaica, nem Adolf Hitler escreveu contra o judeu com tamanha violência. O ódio que Karl Marx tem do judeu é imensurável. Mas, como ele está interessado só nos aspectos do drama do proletariado com a burguesia, ele descreve o judeu só nesse ponto. Eu digo que o judeu não faz mais nada, o judeu não lê a Bíblia, o judeu não vai na sinagoga. É? O judeu não tem tradições culturais que passam de geração para... Tudo isso não interessa, interessa só com o desgraçado no capitalista. É? Você vê, quando o pessoal da escola de Frankfurt escreveu, mais de 100 anos depois, o famoso livro A Personalidade Autoritária, que era sobre o Estado, sobre a sociedade americana, o que, que eles fazem? Eles pegam o esquema central do... Karl Marx, no começo do Capital, diz, olha, o assunto que nós vamos mexer aqui é muito complexo, eu não posso lidar com todos os dados, então nós precisamos usar a força da abstração. Então ele faz como se fosse aquilo mais tarde, o Max Weber chamaria de um tipo ideal. Quer dizer, eu enfatizo dois ou três traços importantes, o resto eu esqueço. Então, essa força da abstração, o pessoal da Escola de Frankfurt usa para descrever a sociedade americana. Então, eles pegam o esquema central do capitalismo, que, tal como descrito por Marx, que é a transformação do homem em mercadoria, e descreve toda a sociedade americana como se isto fosse o mecanismo central, como se não existisse mais nada. Então, por exemplo, toda a tradição, vamos dizer, evangélica e maçônica, por exemplo, não existe. É? Todo o sistema de educação doméstica americano, que foi fundamental, se você perguntar quem fez a América, eu digo que foram as mães, porque as mães aqui, no século XIX, as mães é que ensinavam os menininhos. Quando dá, mais tarde, começaram a formar a escolinha, mas começou com a educação doméstica. Uma vez até eu contei para vocês, ó, assistindo o filme do John Ford, My Darling Clementine, né? Aparece um grupo de atores ingleses que estão viajando ali e representando Shakespeare. Então, eles vão num botequim, um saloon, como diz, e o homem sobe em cima do, como é que se diz, do balcão e começa a recitar Shakespeare. Em volta tem os cowboys, bandidos, eles repetindo assim com a boca. Quer dizer, eles todos conheciam aquilo. Eu falo, então, ei, não pode ser. Como é que os bandidos sabiam Shakespeare de cor? Hã? Eles sabiam que a mãe deles tinha lido, porra. Eu depois fui estudar a história da educação americana, eu vi isso. Você tinha cultura literária, tudo até cidade, você tinha o grupinho literário ali. E começa, todo mundo participa. Por quê? Porque já tinha sido aprendido com a mãe. Agora, isso tudo para o pessoal da escola de Frankfurt, né? Não existe. Só existe o capitalismo. Quer dizer que o fator econômico molda 100% a personalidade de todo mundo e não há outros fatores interferindo. Falou, meu Deus, se a sociedade fosse assim mesmo, seria um horror. Como eles descrevem, é horror mesmo. Quer dizer, você reduz tudo ao processo econômico, o processo econômico domina tudo. Falou, bom, então, é um mundo horrível mesmo. Quer dizer, você não tem, por exemplo, as virtudes domésticas, as virtudes cristãs, a educação cristã. Não é isso? Ora, você chega aqui nos Estados Unidos, a primeira coisa que você nota é que esta é uma sociedade solidária. As pessoas são boas e elas se ajudam umas às outras. Se você pede ajuda para o americano dá. E ele acha que é normal isso aí. Eu lembro que o meu irmão, que morou aqui quando era jovem, ele dizia o seguinte, viajei muito país do mundo. O único povo que tem um coração é americano. Ele dizia isso, eu não sabia o que ele queria dizer. Hoje eu sei. É? Então isso é abolido. E sobra o quê? O esquema central... A esquemática central, abstrata do capitalismo, vira a personalidade das pessoas. Isso é ciência social, gente? Não, isso é trapaça. É? Isso é propaganda comunista, vendida como ciência. E é isso que fazia o pessoal da escola de Frankfurt fazer até hoje. É? No Brasil, por exemplo, você vê, o Carlos Nelson Coutinho me chamou de fascista. Como é que ele define o fascista? É o sujeito que odeia o comunismo. Ou seja, para você ser uma direita decente, você tem que gostar pelo menos um pouquinho do comunismo. Diz, mas como é que eu posso gostar um pouquinho de um regime que matou 100 milhões de civis? É? O que pode ter de gostável nessa porcaria? É? Nada, o comunismo foi o maior flagelo que aconteceu à espécie humana desde o tempo do homem de Neandertal. Ninguém matou tanta gente, nenhuma praga matou tanta gente, nenhuma doença, nenhuma catástrofe, nada. Outra coisa, se é para eu gostar tanto do comunismo, por que eu não poderia gostar do nazismo? Se é para gostar de porcaria, tem que gostar um pouquinho de cada um, não é isso? Quer dizer, o que é que tem de gostável? O que é que tem de gostável no Carlos Nelson Coutinho? Eu acho um tipo desprezível, porque era um homem de talento que se estragou a si mesmo, né, tornando-se propagandista do mal. É isso que ele faz. E tem café aí? Você põe um pouquinho para mim aqui, por favor? Já que a Roxane fugiu. Tá bom, tá bom, tá bom. Obrigado. Então, continuemos. Houve aqui um desastre. Então, você veja, esta ideia, por exemplo, se você odeia o comunismo, você é um fascista, você é extrema-direita, e você faz parte do gabinete do ódio. Outro dia eu li um artigo escrito por um desses comunistinhas, quando foi escolher o Honesto Araújo para ministro. Ele disse, ah, então tem um radical no poder, na extrema-direita, perigosíssimo. Perigosíssimo por quê? O Ernesto Araújo vai prender alguém? O Ernesto Araújo vai proibir você de falar? Não, quem está fazendo isso são vocês. Quem está prendendo gente? É a esquerda. Esse pessoal do STF, tudo comunista, vocês têm alguma dúvida? São agentes do Foro de São Paulo. Hã? Você pega, quem está no poder, você pega esse general Erramos, que é um agente do Foro de São Paulo. É um office, não é um agente, é um office boy do Foro de São Paulo. Porque ele pessoalmente não tem cargo nenhum lá, ele está ajudando apenas. Tem outros generais que são assim. Ora, qual é o modus operandi dessa gente? É oprimir, intimidar, matar. Prender, é o que eles fazem normalmente. Então, por isto mesmo, eles, antes de começar a fazer isso, acusam os outros de fazer. Quem não fez, quem não prendeu, ninguém. Quem o Bolsonaro mandou prender? Ninguém. Mas ele é o ditador opressor. Os comunistas que prendem e batem e tal, não, esses são bonzinhos. Quer dizer, até onde o pessoal vai se iludir, achando que é possível diálogo com o comunista? Diálogo comunista é ele matar e você morrer. É isso que eles sempre fazem, porra. Eles pregam isso abertamente. É? Mas se você diz uma coisinha contra ele, você é o genocida. Como é que é possível honrar essa gente? Né? Aparece essa besta desses generais dizendo, não, não podemos opor uma ideologia a outra, nós temos que ser superiores a isso. Eu digo, peraí, mas você nunca fala nada contra a ideologia comunista. Alguém fala contra ela, esse está errado. Não é ideológico, sou eu. Os comunistas não são. O Aldo Rebelo não é ideológico, né, seu Ramos? Ideológico sou eu. Os Foros de São Paulo não é ideológico. Ideológico sou eu. Que palhaçada é essa, rapaz? Que capacidade você tem para discutir essas coisas? Nenhuma. Zero. Tem matéria de estudo da ideologia, você é analfabeto. Você não deveria ter direito a dar uma opinião em público sobre isso. Tem que ficar quieto, né? Então, você veja a dominação comunista, né? A hegemonia comunista é um negócio que pervade toda a sociedade brasileira, pervade a universidade inteira, o sistema judiciário, a mídia e até a educação doméstica. Se você pegar assim, sei lá, consultórios de aconselhamento matrimonial, é só comunismo que tem ali. Hã? Pedagogia infantil, é só comunismo que tem ali. Então vocês deixam o comunismo dominar tudo, né? Vocês põem um presidente conservador e você acha que mudou alguma coisa? Você está brincando comigo? Você acha que o poder é uma pessoa? Então, o problema é o seguinte, eu fiz um plano e eu mudei de fato o curso da História Nacional. Eu sozinho, não vem falar de Heitor de Paula e outras pessoas. Nada, nada. As pessoas assim, é muito limitado, eles fazem a critiquinha de um pontinho. E olhe lá. Quer dizer, eles são uma vírgula no discurso olaviano, e só. E ainda vem se fazer de gostosão. Não vem me falar de Lobostão para cima de mim. Né? Que é um cara se faz com um livro escrito pelo guru dele, o Tomoli. É isso? Então, eu fiz esse plano, eu botei em circulação e funcionou. E de fato mudei o rumo. Quer dizer, as ideias que estavam não apareciam, que sumiu, de repente apareceram. Agora lá tem um espaço. Bom, já fiz a minha parte, levou 30 anos da minha vida, pô. Eu não tenho mais tempo de fazer. Ah, vou começar agora a segunda etapa. Você está brincando? Não dá tempo, porra. Agora o que eu tenho que fazer é o que eu estou fazendo, quer dizer, pegar os cursos que eu dei, transformar em livros e publicar, e depois dizer adeus a este mundo e ir para o outro. É isso que eu vou fazer, tá certo? E sair daqui, né, com a consciência mais ou menos tranquila. Mais ou menos. Eu estou fazendo exatamente isso. Não dá para eu começar uma segunda etapa. A segunda etapa é essa nova geração. Vocês têm que dizer, nós vamos fazer dentro da universidade o que o Olavo fez no panorama público do Brasil. Os nossos professores não são conhecidos, eles só mandam ali na universidade. Né? Mas é dali mesmo que nós temos que. É ali mesmo que nós temos que desmoralizar. Não é discutir ideias, bicho, não é discutir as doutrinas deles. É discutir a pessoa deles. Porque o que está errado ali não são as ideias. As ideias às vezes até não são tão erradas. O que está errado é o seguinte aqui: vigarista não pode lecionar. Né? O que está errado é o estelionato intelectual que esse pessoal pratica. Você vender propaganda comunista como se fosse tese científica é estelionato. Propaganda comunista da mais baixa, da mais porca. É? Então, olha, eu recomendo muito esse livro do Stephen Koch, que se chama Double Lives, Vidas Duplas, que mostra como o Willy Munzenbrock, dos anos 30, 40, criou o sistema universal da propaganda comunista que dominou a mídia de praticamente todo o Ocidente. Né? Willy Munzenbrock algum dia lidou com o proletário, ele está lidando para proletário, ele está lidando com milionários e formadores de opinião. Era esse o negócio dele. Então, para vocês terem ideia, vamos dizer, da influência da KGB nos Estados Unidos, é uma coisa assim, imensurável, imensurável. E está aí, manda até hoje. Como é que conseguiram fazer deste coitado, desse João Bidet, que não conseguia reunir 50 pessoas num comício, fazia esse homem ter 85 milhões de votos. Meu Deus do céu, é claro que isso foi fraude, isso não precisa nem discutir. É? Você pega as máquinas que eles usaram, os técnicos examinaram e disseram, não, estas máquinas, elas, não é que elas estão trabalhadas, elas foram feitas para criar fraude, elas existem para isso. E essas máquinas foram usadas, acho que em 28 estados. É? Ou seja, existe alguma dúvida de que o Bidet foi posto lá pela fraude? E o pessoal fica discutindo quem teve mais voto. Não, foi o Trump. O quê? Não interessa quem teve mais voto, interessa que fraude eleitoral é crime e quem cometeu o crime tem que ir para a cadeia. Então, o aspecto policial é o mais importante, o aspecto policial e não o eleitoral. E o eleitoral, resolve depois. Anula essa eleição, faz outra. Isso seria mais lógico, né? Mas a política eleitoral exerce um fascínio sobre todos os imbecis. Eles dão muita importância às eleições. Olha, eleição, em primeiro lugar. Antes de ter uma eleição, é preciso escolher os candidatos. Quem escolhe os candidatos? A elite. Portanto, ela já delimita, né, o rol dos que são aceitáveis. Por que houve tanta resistência ao Trump? Porque ele não foi escolhido pela elite. Ele se impôs sozinho. A elite não pode suportar um treco desse. Ele pode ser republicano, pode ser democrata, pode ser direito, pode ser esquerda, mas tem que ser gente aqui da nossa patota. E ele veio sozinho e se impôs. Então, isso é absolutamente insuportável para eles. Bom, mas nos Estados Unidos você ainda tem muita gente que entende o que está acontecendo. E dentro das universidades existe a briga. No Brasil não tem briga. No Brasil o pessoal entregou as universidades para os comunistas. Entregou. Hã? E digo mais, quem está entregando? Vocês também entregam. Diz assim, me conta uma coisa. Ah, você vai em passeata, você vota no Bolsonaro, etc. Quantos professores você tirou da sua faculdade? Quantos você desmoralizou? Nenhum. Então você fugiu da briga onde você estava, você foi lutar onde você não estava. Está entendendo? Quer dizer, isso aí chama-se alienação. Nós só podemos atuar efetivamente no lugar da sociedade onde nós estamos. Num cenário que é puramente público e impessoal, você não está lutando, você pode gritar no máximo. Então, destruir essa segunda camada de intelectuais é a coisa mais importante, porque são todos vigaristas. E onde você tem entrega a juventude na mão desses vigaristas, você está assegurando que a classe política vai ser feita de acordo com os interesses deles. É muito difícil entender isso ou não? Então, é o tal negócio. Por que que inventaram que eu quis criar um movimento político? Porque, de fato, apareceu um movimento político a partir do meu trabalho. Em vez de aparecer o grande movimento cultural de longo prazo que eu pensava, não aparece um movimento político improvisado para fazer botar o Bolsonaro lá em cima. Bicho, é verdade, eu fui a favor do Bolsonaro. Mas eu fiz alguma propaganda para ele? Não, gente. Não fiz nenhuma. Os filhos dele vieram me pedir até para fazer um prefácio para a biografia dele. Eu me recusei. É? Eu não faço propaganda eleitoral. Eu não tenho nada a ver com isto. É? Agora, todo mundo botou todas as esperanças do Bolsonaro. Foram decepcionados. Mereceram ser decepcionados. Porque se você não faz a sua parte, mas você espera que um presidente faça, você está pedindo o impossível. Não é que não estou dizendo que ele vai, não, coitado, ele está isolado, ele não pode fazer nada. Não, ele pode fazer muita coisa. Mas quem diz que ele está entendendo o que acontece? Você vira, quantas pessoas em volta do Bolsonaro estão esclarecidas e podem esclarecer ele do que está acontecendo? Ninguém. Tem eu aqui. Mas será que o Bolsonaro fica lendo Olavo de Carvalho todo dia? Não. Quantas vezes o Bolsonaro veio me pedir conselho? Resposta: nenhuma, nunca. Hã? Então, quando é que eu sou o guru do Bolsonaro? Meu filho, se eu fosse guru do Bolsonaro, você acha que o general Ramos tinha emprego? Hã? Você está andando de Equaldo Rebelo? Fora daqui, rapaz. Hã? Vai procurar sua turma. Agora, o Bolsonaro tem aquele corporativismo militar maldito. Porque, olha, eu nos anos 70, 80, eu achei que os militares eram muito patriotas. Por quê? Eles gostavam de músicas patriotas, eles gostavam dos símbolos nacionais, coisa que eu não vi em lugar nenhum. Eu interpretei isso como patriotismo. Hoje eu entendo que é apenas corporativismo. A pátria deles são as Forças Armadas. É o amor que o cara das Forças Armadas tem às Forças Armadas e o resto ele quer que se dane. É? Então é corporativismo. Você veja, quando aparecia aquele pessoal nas passeatas, desfilando na rua, com cartaz, artigo 142, socorro, Forças Armadas, intervenção militar, etc. Os próprios militares incentivavam as pessoas a fazer isso. Não, vocês têm que protestar na frente dos quartéis, porque se não houver pressão popular, nós não podemos intervir. Estava enganando todo mundo, meu Deus do céu. Hã? Era uma fraude. Você não tem que pedir nada para as Forças Armadas, tem que mandar pedir. Generais, vão para casa. Vão fazer o seu trabalho e não enchem o meu saco. Hã? Vão cuidar da guerra nacional. Será que vocês estão bons de guerra nacional? Vai lá fazer guerra contra o macaco prego, o mico leão dourado, né? Tamanduá. Isso vocês são bons para enfrentar esses inimigos temíveis da pátria, né? Agora, se chega o chinês, aí vocês tudo caem de quatro, né? Venezuela. Né? Até a Venezuela precisa nem. Não, a Venezuela. O pessoal tem medo da Venezuela, né? Então, gente, eu vou dizer, olha, esse pessoal, esses generais são uma vergonha. Tem gente boa no exército, na marinha? Tem. Mas é o tal negócio, já é o princípio de Peter. O livro do Lawrence Rota Peter, todo mundo é incompetente, inclusive você. Ele diz o seguinte, o sujeito trabalha um pouco e ele faz sucesso, faz o trabalho dele bem, bem sucedido, então ele é promovido. Daí ele faz direitinho, é promovido de novo. Chega uma hora que ele não é promovido mais, porque ele não consegue melhorar nada. Então chegou no que se chama nível de incompetência. Conclusão do Lawrence Rota Peter, todos que estão nos postos mais altos são sempre incompetentes, porque eles chegaram ao seu nível de incompetência. Nas Forças Armadas é isto. Né? O sujeito era ali, sei lá, né? Cabo, fez serviço direitinho, virou sargento. Sargento, virou tenente. Depois vai subindo, virou general, pronto, acabou. Chegou no nível de incompetência. Esse é o problema. Então, gente, vou fazer uma pausa daqui a pouco, nós voltamos com as perguntas. Alô, por favor, se estão ouvindo, avisem pelo chat. Então vamos lá, aqui tem algumas perguntas interessantes. O Helder Souza pergunta: como descobrir quem é a elite do poder da minha cidade? Bom, esse negócio não é difícil, mas dá trabalho. Então, em primeiro lugar, você precisa ver o seguinte: o que é exatamente o poder? O poder é a capacidade que o sujeito tem de determinar as ações dos outros. Existem basicamente três maneiras de você fazer isso. A primeira é você meter alguma ideia na cabeça dele, quer dizer, você convencer as pessoas de alguma coisa. Então, primeira coisa, quem são os autores das ideias que circulam na sua cidade? Quem são os professores, os jornalistas, as pessoas mais falantes, etc, etc. Essa é a primeira coisa. Em segundo lugar, existe o poder do dinheiro. Quer dizer, o dinheiro significa... não obriga você a fazer nada, mas ele sugere que você faz e oferece alguma vantagem para você fazer. Tá certo? Então, quem sustenta estes faladores e quem sustenta os políticos e dirigentes, os funcionários? De onde sai o dinheiro? Então, quem são as pessoas ricas da cidade e quem está sob o comando deles? Em terceiro lugar, você tem o poder, a expressão mais material do poder, que é o poder de intimidar, bater, matar, etc, etc. Quer dizer, quem representa a força policial da cidade. Força policial oficial e extraoficial. Quem as pessoas temem. Então, essa é a pista. E você vai, como é que se diz, conectando um com o outro. Quais são os círculos de amigos, ligações, quais são os lugares onde essas pessoas se reúnem, né? Isso, o que elas conversam ali. É assim, logo você vai ver que uma pequena cidade, o círculo do poder é um negócio imenso. Não é isso? E só quando você, vamos dizer, tem este esquema na mão, aí você manda. Agora, se você pensa só assim no prefeito, nos vereadores, você vai ver que prefeito e vereador são pessoas insignificantes dentro desse conjunto. Tem muita gente por trás deles e por cima deles, né? Muito bem, agora aqui... Helder Souza, também o mesmo Helder Souza. Qual a dica de ensino que o senhor daria para um professor de filosofia que leciona no ensino médio brasileiro? Bom, a dica de ensino é uma coisa, a dica de como lidar com a classe hegemônica é outra coisa completamente diferente. Né? A dica de ensino é assim, bom, você já está fazendo a coisa principal, que é você seguir este curso. Aqui eu vou te dar, ao longo do curso, te dou milhares de dicas sobre como você desenvolver a inteligência das pessoas. Inclusive, olha, está para sair um livro meu que eu estou corrigindo agora, os originais, que chama-se Inteligência e Verdade. Né? É um livro que dá o material essencial do meu curso, quer dizer, todos os princípios que orientam, né, o meu curso sobre como desenvolver a consciência, ampliar a inteligência das pessoas, está tudo ali. Espera uns meses, você vai ler esse livro, todas as dicas estão lá. De novo, Helder Souza também pergunta: o que o professor Carlos Nadalim está fazendo na alfabetização brasileira, uma luz no fim do túnel? Sim, mas de longuíssimo prazo. Quer dizer, uma criança que está com 5, 6 anos, hoje ser alfabetizada, quanto tempo vai levar para ela ter uma atuação pública? 30 anos. Né? Então, ele está fazendo um serviço bom, mas o essencial não está ali, o essencial está nas universidades, bicho. A universidade prepara a classe política já. O sujeito está na universidade... 5 anos depois ele está na política. Você vê como é que apareceu esses caras tipo Kim Catacoquinho? Saiu da universidade. Não é isso? Então é ali que tem que ter a atuação fundamental. A alfabetização é importante, mas mais importante ela será depois de você substituir a elite universitária. Aí sim. Vamos lá. Maria Fernanda Narciso de Mello. Eu tentei entrar para questionar na Unesp de Assis, São Paulo, mas não dá para entrar, eles não te deixam entrar no debate. Não aprova o seu trabalho na entrevista de mestrado. Pronto. Não aprova o seu trabalho na entrevista de mestrado. Então, bicho, eu pedi que alguém fizesse a seguinte pesquisa. Pesquisa quantos trabalhos de mestrado e doutorado que não fossem esquerdistas foram aprovados por qualquer universidade brasileira nos últimos 30 anos. Não tem nenhum. Então, isto aqui é a prova científica de que existe uma dominação ditatorial total na universidade brasileira. Eu pedi e houve até um empresário que soltou dinheiro. A porra da pesquisa não saiu até agora, porra. Como é possível? Isto é mais urgente do que eleger o Bolsonaro, meu Deus do céu. É? Ou seja, você provar, olha, vocês comunistas dominam a universidade de maneira ditatorial. Vocês oprimem, vocês censuram. Isso é que tem que mostrar. Agora, quando vem a ideia, a escola sem partido, que estupidez, gente. Hã? Você quer fazer um projeto de lei? Você está brincando? Então, a primeira coisa que tem que fazer, você tem que ter esta pesquisa, você tem que ter a prova científica de que os comunistas dominam ditatorialmente a universidade. Se tem isso, eles já estão desmoralizados na mesma hora. Mas tem que ser um trabalho científico sério, não é blá blá blá, não é trabalho jornalístico, tem uma pesquisa científica, meu Deus do céu. É? Adianta falar? Não adianta. Agora que temos que eleger, não tem que eleger ninguém, esqueça isso, esqueça o Bolsonaro, porra. É? Você tem um presidente desse, não adianta nada, nada, isso aqui é zero. É? Sabe o que esse cara vai fazer? Ele não é capaz de defender os seus amigos que são presos. É? Você acha que um dia ele não pode falar nada contra os generais? Está na mão dos generais. Quem botou ele lá? Vocês. O pessoal jovenzinho, tudo votou nele, em vez de fazer o que tinha de fazer. Eu nunca dei importância para essa eleição. Ora, um pouco de estudo de ciência política mostra para você que o processo eleitoral é a superfície, é a espuma em cima da água. É? Você acha que quem manda no país são as pessoas que ocupam o cargo eletivo? Não! Quem manda dinheiro é quem manda, quem dá dinheiro para eles, porra. É? E quem criou as ideias deles. Então, se você pegar para todo o pessoal da esquerda, né, de onde saíram as ideias que eles repetem? É sair da universidade. Né? Então, aonde é o campo de batalha? É a universidade, meu Deus do céu. Não é a luta eleitoral. Né? Eu estou explicando isso pela milésima vez, mas não adianta. Agora, tentei entrar para questionar na Unesp. Não, você foi tentar ter uma discussão séria com esses caras. Não é possível. Né? Você quer uma discussão honesta? Não vai ter chance. Você entendeu agora como é que funciona o negócio? Né? É através do exercício brutal do poder. Então é isso que você tem que denunciar, você tem que documentar isso aí. Você tem que gravar o que os caras estão falando, você tem que fotografar, você tem que arrumar testemunha, você tem que meter um processo nos filhos da puta. É? Não meter processo direto, por mim você tem que documentar e escrever. Essa história que você está me contando, conte com detalhes, escreva um livro sobre isto. Se em cada universidade o pessoal escrever um livro contando essas coisas, a porcaria acaba em 3 anos. Agora, eles não me deixaram falar, mas você quer viver da caridade dos inimigos? É? Da polidez dos inimigos, eles vão deixar você falar? Claro que não. Não pense que eles são pessoas honestas que querem a discussão, eles não querem, eles querem o poder total e eles já o têm. Você não vai tirar eles de lá pedindo para falar. Né? Você tem que falar onde eles não deixam você falar. Publica um livro. Né? Publica um livro, tira milhares de cópias e distribui para todos os alunos da sua faculdade. Eles vão ficar aterrorizados. Você não tem que pedir nada para eles. Você tem que intimidá-los com o poder da verdade, na cara deles. dizer: vocês não são intelectuais, vocês são apenas manipuladores comunistas, vocês são ditadores, é isso que vocês são. Vamos lá. Gabriel Santos Gonçalves: podemos considerar as obras de Marx como obras puramente literárias? É verdade. Qual é o grande poder de Karl Marx? É o poder da eloquência. Eloquência canina, porque é uma coisa de uma violência atroz. Entendeu? Quando você vai procurar um argumento racional, não tem. Se você pega, por exemplo, quando Karl Marx diz assim: a vida social é eminentemente a vida prática. Né? Vida prática quer dizer o quê? A vida econômica. Eu digo: prove isso aí. Né? Prove que a vida econômica tem mais força do que a vida religiosa, do que o amor doméstico. Prove que, vamos dizer, por exemplo, o amor familiar não tem papel nenhum, o amor das mães pelos filhos não tem papel nenhum, só interessa a economia. Você está brincando com isso? Isso é uma palhaçada. Quer dizer, você não é capaz de entender a sociedade humana, então você reduz a sociedade àquela parte que você acha que está entendendo e que você também não está entendendo. Então, eu estou... No começo eu tinha muito respeito pelo Karl Marx, hoje não tenho mais, não. Acabou. Eu entendi que o homem é um vigarista, um charlatão de gênio, sem sombra de dúvida. Porque para conseguir enganar tanta gente não é qualquer um. Não é isso? Quando você começa a entender a personalidade de Karl Marx, que era um homem assim, que ele vivia de tirar dinheiro dos outros e depois traí-los, né? Sair falando mal. Quer dizer, era um vigaristinha. Por exemplo, o Engels foi um grande amigo dele, sustentou ele durante quase toda a vida. Né? Quando morreu a mulher que o Engels amava, que ele considerava a mulher dele, não casou oficialmente, mas ele amava a mulher, Karl Marx manda uma carta de 10 páginas para o Engels. Nas duas primeiras linhas ele dá um voto de pesar. O resto da carta é pedindo dinheiro. No mesmo dia da morte da mulher. Karl Marx era totalmente insensível ao sofrimento alheio, exceto o sofrimento da mulher dele. Ele percebia alguma coisa do sofrimento da mulher. Os outros ele desprezava. Né? E, note bem, eu acho que o Bakunin tinha alguma razão quando o acusou de ser agente policial. Quer dizer, alguma informação para a polícia ele deu. Karl Marx era simplesmente um homem mau, bicho, muito mau. Não era um homem forte, de personalidade forte, não era de jeito nenhum. Ele era forte no escrever, na eloquência. J.C. Palha: podemos dizer então que a obra de Karl Marx, O Capital, é um romance? De certo modo, é um romance, é uma obra de ficção, evidentemente. Simplesmente, o capitalismo não funciona daquele jeito. Se funcionasse, o capitalismo já teria acabado há muito tempo. Você veja, a ideia do Karl Marx de que a classe revolucionária é o proletariado é a ideia mais idiota que tem no mundo. O proletariado foi o que mais ganhou com o capitalismo. O proletariado se voltou contra o socialismo em tudo quanto é lugar. Por quê? Ele progride com o capitalismo. Em vez de você ter a miséria crescente, você tem a riqueza crescente. O proletariado virou as costas para o socialismo há muito tempo. É o que, veja, quando chegou o Solzhenitsyn na América, ele foi fazer um discurso na Organização dos Trabalhadores, AFL. Foi lá, né? Olha, eu quero dizer uma coisa para vocês. Os capitalistas aqui jamais deram ajuda para nós, dissidentes da União Soviética. Quem deu ajuda foram vocês, a classe trabalhadora. Houve uma pesquisa, de onde saiu o dinheiro do nazismo, por exemplo? O pessoal pensa que foi só capitalista. Não, foi a classe trabalhadora, alemã. Eles acreditaram na conversa do Hitler. Né? Que era uma conversa que não tinha nada a ver com socialismo, era um negócio do nacionalismo, oba-oba, patriotada, idiota. Eles acreditaram nisso. Professor, como o intelectual manifesta além dos livros impressos? Qual a sugestão que o senhor pode dar para que na prática ocorra esse diálogo entre os intelectuais? Livro impresso em primeiro lugar. Né? Tem que ter a barreira de livro. E livro científico, livro de alto valor intelectual. Não adianta fazer polêmica jornalística, gente. Não adianta. O pessoal sempre pensa assim no critério da política eleitoral. Quer dizer, um negócio que é mais popular, que todo mundo pode ler. Não precisa. Se você pegar, por exemplo, o livro que eu estava citando agora mesmo, da Escola de Frankfurt, sobre personalidade autoritária, o livro é uma chatice. Ninguém do povão leu esse livro jamais. Ele só influenciou gente dentro da universidade. Se você influencia a universidade, você influencia o ensino secundário, a mídia, etc, etc. Vocês têm que parar de buscar o povão e falar com o chefe, você está entendendo? Vocês têm que influenciar quem está influenciar influenciadores, não o povão. Você não tem que ser popular. Né? Claro que eu escrevi muita coisa que foi popular, o que eu escrevia para jornal. Não tem jeito. Não é isso? Mas agora você vai ler os ensaios do livro Inteligência e Verdade, você vai ver que é um vocabulário filosófico, às vezes, meio pesado. São páginas e páginas que são difíceis de ler, e precisa de estudante de filosofia para ler aquilo. Mas se eu escrevo no jornal, eu tenho que escrever de acordo. Os caras estão me pagando para escrever lá, eu tenho que escrever do jeito que eles entendem, senão eles não me pagam, pô. Então aí você é forçado a ser mais popular. Mas você não tem que procurar isso. Você tem que procurar acertar a intelectualidade. Como é que eu fiz para quebrar a hegemonia comunista? Né? Foi atacando a intelectualidade mais eminente, a mais conhecida, a mais reconhecida, atacando os ídolos da intelectualidade. Advogados contra a censura. Não seria um caminho ocupar os espaços do terceiro setor, criando ONGs para atuar em todo o campo cultural de preciso? Sim, sem dúvida. Isto é importante. Porém, o mais importante é o quê? Derrubar a hegemonia, derrubar a classe hegemônica. Derrubar um por um, provando que são incompetentes, que são vigaristas e que não têm o direito de ser professor universitário. É só isto. As teses universitárias que saem a meu respeito, algo delas eu leio, não leio inteiro, mas leio quase todas. É horrível, bicho. Tudo analfabeto mesmo, eles não escrevem 10 linhas sem ter pelo menos 3 erros de gramática. É assim, direto. Quer dizer, pessoas que não passam num exame de português. São professores universitários, meu Deus do céu. Que palhaçada é esta? É isso que tem que fazer. Não é discutir as ideias. Discutir as ideias é bonito, dá. Parece mais honroso, tá certo? Mas, veja, é isso aí. Eu tenho que dizer que nem eu falei no debate com o João Pedro Stedler lá no Rio Grande do Sul. Né? Eu não estou aqui para discutir as ideias do seu movimento. Eu nem sei quais são, e as que eu sei, eu nem acho tão errado assim. Mas com esse líder, você não pode. Isso é uma vergonha ter um cara desse, né? Na cabeça do movimento. Por quê? O cara é só mentiroso. Né? Daí eu pegar o livro dele e falar, olha aqui, ele está falando da violência no campo, etc, etc. Daí quantos crimes houve no campo brasileiro durante o ano passado? 38. 38 não dá uma delegacia de bairro do Rio de Janeiro, porra. O campo é o lugar mais pacífico do Brasil. E esse cara vem falar violência no campo. Que palhaçada é essa? Ele vem dizer, seu governo militar matou os líderes das ligas camponesas. Não, meu filho, isso foi em 63. Foi antes do movimento militar. Para de mentir, porra. E como é que vocês confiam num cara desse? Ele saiu dizendo assim, se eu soubesse que ia ser tratado assim, eu não via. Eu falei, não era para vir mesmo, vai embora. Está entendendo? Depois disso, ele ficou anos quietinho. Ele nunca mais teve o brilho que tinha antes. E assim, eu tirei o tesão dele. Brochei o homem. Era o que eu queria fazer. Teve o cara da SBPC. Ele desistiu de ser cientista, foi plantar alface no Rio Grande do Sul. Falei, tá certo, trabalho honesto. Os intelectuais, você fala dos intelectuais daquele tempo, quem que hoje lê Leandro Kunder, meu Deus do céu? Quem lê Gilberto Felisberto de Vasconcelos? Tirei todos de circulação, tirei o tesão. Quando eles falam que o Milton Temer, né? Não é o presidente Temer, o outro, que é primo dele, sei lá, que era o secretário-geral do Partido Comunista. Disse, do lado de Carvalho não se fala. Eu falei, é exatamente, é isso que eu quero. Você fica quieto, só eu falo, porra. Está muito certo, Olavo de Carvalho, você não fala. Eu falo de você não fala nada de mim. Né? Por quê? Porque você vai falar, você fala, você se dá mal. Então fica quietinho. Na hora que ficaram quietinho, eu digo, bom, eu impus a eles a espiral do silêncio, que eles impunham sobre os outros. Eu virei a espiral do silêncio, de avesso, do avesso. Era o que eu queria fazer. Então você tem que fazer isso. Inibir os caras, pô. Você viu o Alaor Café lá na Faculdade de Direito? Ele nunca mais falou nada, ficou quieto para sempre. Eu vou. Né, eu falo, só pago o mico. E tu não fala nada, porra. Agora, tem que fazer isso com todos os professores. Eu peguei o Alauro Café, que é o nome da Faculdade de Direito, porque eles me chamaram para falar lá. Né? Mas, normalmente, eu não pegava essa gente que está dentro da universidade. Eu pegava gente que está na mídia, que está no movimento editorial e na mídia. São os personagens públicos. Não é isso? O Alauro Café só era famoso dentro da faculdade. Então, eu fui lá na faculdade dele, no ambiente dele, só tinha aluno dele e ele se deu muito mal. Por quê? Ele não sabe nada. O cara esquece de fazer de intelectual. Escuta, ser um intelectual não é um direito humano. Né? Ser intelectual é uma conquista. Dá muito trabalho, você tem que estudar muito, porra. Você quer ser respeitado como intelectual, então se dê o respeito, porra. Né? Agora, o sujeito chega, ah, tem um diploma será por outro ser analfabeto como você? Se o sujeito viesse me oferecer um diploma, sabe o que eu mando ele fazer com o diploma? Né? Enfiar naquele lugar. Eu não quero isso, porra. O diploma é uma coisa que o outro disse a seu respeito. Né? Não é o que você fez. Né? Me mostra aqui as suas obras. Daí aparece o Marco Antônio Viu com a história do time de futebol de Várzea. Né? E depois aqueles livros de história que, feitos só de recorde de jornal, meu Deus do céu. Né? Você imagina. Né? Você fazer um livro de história. Qual é a sua fonte? A mídia. Você está brincando? Bicho, eu quando fui fazer a história lá do Furo de São Paulo, o que eu fiz? Eu peguei os documentos de fonte primária, porque eu aprendi isso. No livro de teoria da história, você explica. Você tem que basear tudo de preferência na fonte primária, não no que os terceiros dizem, terceiro, quarto, quinto, não pode ser. Agora, daí eu vejo, aparece aquele cara, o Kenneth Maxwell, que era o especialista do Council of Foreign Relations, né? Ah, esse negócio de Foro de São Paulo, eu perguntei para os meus colegas no Brasil, ninguém sabe nada. Eu disse, escuta, mas por que você pediu a opinião dos seus colegas se eu publiquei as atas do Foro de São Paulo? Por que você não vai na fonte primária? Por que você vai na opinião dos seus amigos? E esse cara diz que é um historiador. Ah, eu sou um historiador formado pela puta que eu paro. Você não é historiador bosta nenhuma, rapaz. Você é um repetidor de mídia. Hã? Historiador sou eu. Hã? Vocês não. Eu fui lá editor de texto de um baita livro de 4 volumes chamado O Exército na História do Brasil. Não está perfeito, mas está muito melhor do que o que esses caras fizeram. Por exemplo, né, eu fui o único livro, esse é o único livro sobre aquele período do regime militar, que conta o que a direita estava aprontando contra os comunistas na época. Você tinha uma direita armada, pronta para matar comunista. Eu peguei isso de quê? Depoimento direto de quem estava lá com as caixinhas de armas. Tal professor Washington de Barros Monteiro me contou isso aí. Falou, olha, ali no porão do convívio estava cheio de caixa de metralhadora para nós matar os comunistas. Daí, os milicos tomaram o poder e tomaram nossas armas. Ou seja, os milicos salvaram a vida dos comunistas, porra. É? Alguém sabia disso? Não, ninguém sabia. Por que ninguém sabia? Ninguém perguntou. Só quem perguntou fui eu. Tinha o sistema de espionagem do PT. Né? Quem pesquisou isso? Ninguém. Eles tinham um sistema de espionagem chefiado por quem? Zé Dirceu. Como é que eu sei disso? Eu paguei dois meninos que trabalhavam para isso, eu paguei mais do que o PT. Disse, agora vocês vão lá, colham material e contem tudo para mim. Ou seja, testemunho direto de quem participou do negócio. Então, eu sei o que é ciência histórica, esses caras não sabem, porra. Como é que eu sei? Quando eu tinha 18 aninhos, eu estava lendo o livro do Zé Honório Rodrigues sobre ciência histórica e fiquei fascinado com aquilo. Né? O livro Teoria da História do Brasil, a Pesquisa Histórica no Brasil, né? História da História do Brasil. E eu via que era, como era importante a ciência histórica. Depois eu li o Leopoldo von Ranke, que foi o fundador da ciência histórica. Eu tenho paixão por essa coisa. Quer dizer, a história que conta as coisas que realmente aconteceram. Que é o que o Ranke dizia, essa é a função da história, contar as coisas como elas realmente aconteceram. É isso? Isso é lindo. Na verdade, eu li muito mais livro de história do que livro de filosofia. Tem livro de filosofia, você tem que ler dois por ano, que dá, cada um dá. Quanto tempo leva para você ler, sei lá, um livro do Edmundo Husserl, A Crise da Ciência Europeia? 6 meses, no mínimo, para você engolir aquilo tudo, né? O Lavelli. Daí leva tempo. Agora, livro de história, você lê um atrás do outro, porra. Então, até hoje, né? Eu tô aqui, eu tenho um monte de livro aqui na minha mesa, metade aqui é livro de história. E esse pessoal não sabe o que é história. Bicho, aquele negócio do, que eu vivo repetindo aqui. Ah, os americanos fizeram o golpe 64. Falaram, tá bom, me cite um único agente da CIA que tivesse no Brasil na época. Eles não têm nenhum. Então, é claro que os americanos não participaram. É claro, é óbvio, porque como é que um governo estrangeiro pode participar de um golpe no outro país sem ter ali nenhum agente? Não é possível isso. Isso é materialmente impossível. Agora, ah, mas eles davam dinheiro para os parlamentares. Sim, na fase anterior, antes do golpe, e sem que se falasse do golpe, havia entidades que de fato estavam recebendo ajuda de entidades americanas. Para quê? Para a luta parlamentar, gente. Ora, quem está na luta parlamentar não está fazendo um golpe de Estado. O golpe de Estado é quando acaba a luta parlamentar, porra. Ah, mas tem o... Até esqueci o nome do... Como é? Era Abade, sei lá o quê. Esqueci o nome da entidade. Que, de fato, recebeu algum dinheirinho da CIA. Não muito. Então, durante o ano 63, houve um bocado de luta parlamentar contra o governo. Só que, veja o seguinte, o que, que estavam esses parlamentares fazendo? E depois, não, o João Goulart queria fazer grandes reformas, então os americanos o derrubaram. O João Goulart não apresentou nenhum único projeto de reforma. Quem apresentou foram os parlamentares, os mesmos que estavam combatendo o Jango. Então, se fosse um golpe contra as reformas, seria contra o parlamento e não contra o presidente, que não estava fazendo bosta nenhuma. Agora, você pega uns caras, tem algum historiador brasileiro que sabe disso? Não, eles não sabem, porque eles não sabem porque eles não perguntam, eles não querem saber. Eles já vêm com a ideia pronta na cabeça. Então, reformar a história do Brasil é fundamental. Mas no Brasil só tem esse monte de livro comunista do outro lado tem o Orville. O que é o Orville? É coisa de milico, né? Contando vantagem. Que nós somos heróis, salvamos o Brasil do comunismo. Tudo mentira, gente. Então, a história séria respeito de 64 nem começou ainda. Nem começou. Um dos livros mais sérios que eu li foi o livro da Denise Rollenberger. Que ela conta o que foi realmente a história da guerrilha. Diz que a guerrilha começou antes do regime militar, pago por Cuba. E que quando descobriram por um acaso, os documentos lá, teve um funcionário cubano que morreu num, boliviano, que morreu num desastre, e tinha uma pasta cheia de documentos comprovando que tinha guerrilha no Nordeste. O que, que fez o João Goulart? Entregou os documentos para o Fidel Castro para esconder o negócio. Então, é claro, um caso de traição nacional, o João Goulart deveria ter sido não derrubado, deveria ter sido fuzilado por um crime de traição. Alguém contou isso? Só Denise Rollenberg. O que, que o pessoal fez com o livro dela? Não fala disso. Esconde. Assim. E ela era da esquerda, hein? Quer dizer, na esquerda também tem gente honesta. Mas quando um esquerdista fala um negócio honesto, os outros logo abafam, né? Isso se não se voltam contra o cara para acabar com a vida dele. Eu vi isso acontecer com muita gente. Então, gente, olha. O livro do Oswaldo Peralva até hoje é jogado. Ah, sim, o retrato. 50, né? O cara brasileiro que foi lá para a União Soviética para ser treinado e contou a merda que era. Ninguém quer saber. E não tem nenhum livro que narra a desconfiança do próprio Carlos Lacerda com os militares. Ah, sim, bom. Olha, existe a teoria do Carlos Heitor Coni, de que os milicos mandaram matar o Lacerda e o Juscelino e o João Goulart, porque eles se juntaram depois contra o regime militar. Que não foi uma grande estratégia, foi meia besteira juntar os três, né? Mas juntar o Juscelino com o Carlos Lacerda ainda está mais ou menos certo, mas juntar o João Goulart, fala, não dá. Né? Onde, o João Goulart, né, assim, era um azarado, era um cara feito para se fuder, você está entendendo? Ele nem era um homem mau, mas era um azarado e incompetente, né? Daí o Heitor Coni lançou essa tese de que eles foram assassinados pelos milicos. Alguém mais investigou isso? Não. Ninguém quer saber. Né? Mas o negócio do... A história do... Ah, o Carlos Lacerda mandou afogar os mendigos. Ora, porra, eu sei a história inteirinha. Eu entrevistei o coronel Gustavo Borges, que era o chefe da segurança do Lacerda. Ele me contou toda a história, toda a história. Inclusive escreveu uns livros, li muito bem escrito. Era um homem inteligentíssimo esse Gustavo Borges, né? Ele escreveu 3 livros que até hoje não saíram. O homem já morreu, né? E não saíram, né? E ninguém publicou isso. Falou, porra, isso aqui é fundamental. E Deus me livre, publicar nada. Nossa, o testemunho é fundamental, fundamental. Ele era testemunha direta, né? É o tal negócio, né? Também, bicho, eu conheci muita gente. Tem coisa que eu falo, um cara diz, porra, você passou a vida de celebridade. Eu falo, claro, você acha que eu passei entre Zé Mané? Eu saí, assim, vivi com o Tiger Balm. O que é isso, pô? Eu tenho mais o que fazer na vida. Ai, ai, ai. E os caras, tem que fazer um debate. Eu falo, debate com o Duguin, podia ter feito debate com o Chuon, tá? Mas eu vou fazer debate com o Tiger Balm? Você está brincando comigo, pô? Né? Vou fazer debate com o Felipe Feto? Vou fazer debate com o Borroso? Vou fazer debate com o General Ramos? Porra, quer me esculhambar, pô? Não dá, né? Eu adoto o negócio do... Olha, eu sei quem sou. Portanto, eu não sou humilde e não sou orgulhoso. Eu pretendo ser o mais realista possível. Então, eu sei as minhas qualidades e sei os meus defeitos. Não adianta me elogiar por qualidades que eu não tenho, nem me criticar por defeitos que eu também não tenho. Né? Então, eu pretendo ser muito honesto, muito sincero para com o meu Deus. Eu falo a verdade para Ele. Né? Para o ser humano não dá para falar tudo, porque é muita coisa. Eu mesmo não aguentaria falar. Então, o pessoal pergunta, você não escreve uma autobiografia? Eu falei, 10 mil páginas? Não vai dar, pô. Aconteceu tanta coisa que eu não consigo... Só esse episódio do Chuon, isso aí dá um livro inteiro, porra. É? Então não dá. A história do Idris Shah fala, porra, que é uma história de rolar de dar risada, na verdade, né? Eu gostaria de escrever porque sairia um negócio cômico, é? Mas não dá. É muita coisa. Aconteceu muita coisa na minha vida, né? Então... É isso aí, gente. Tá bom? Então, até a semana que vem. Muito obrigado.